outra noite estou aqui, Senhor. O meu corpo está tão cansado, mas me esforcei um pouco e aqui estou. As minhas palavras são tão simples. Pra ser sincera, eu nem sei falar. Me aceite desse jeito, sou humano. Tu és santo e sei que me entenderás. É que às vezes sou tomada pelo medo e me esqueço que tudo podes fazer. Quer ouvir do teu coração? Então tenha coragem e diga pra Deus assim: